Carretinha quebra tudo. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver teu cara, vai por instante. Carretinha quebra tudo. Se pra você eu sou insignificante, você vai comigo antes. Se resolver teu cara, vai por instante. Você vai comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo. Um abraço a todos da lotérica São José do Povo aí e seus funcionários. Um abraço aí, João Pedro do Corolla, pecuarista pesado. Sentindo você tão distante, te arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais. Pra cima, Lucas! Carretinha quebra tudo! Se resolver tocar, vai por instante. Vai vir comigo antes, se pra você eu sou.